Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Ou não. Eu sou o Joel Suki e até agora não caiu essa internet. Ah, caiu sim, vocês vêm pra voltar. Não, mas graças a Deus que não caiu até agora. Aqui é Samuel Ragnos e vou usar a famosa frase do Manel. Qual é a pauta de hoje? Não tem nada a ver, mano. Não dá, não. Eu sou o tio Zivas e eu sempre queria ser um Super Patos. É, a cor que eu mais queria no mundo era ter a máscara do cara do Super Patos, viu? Cara, quem não queria, né, mancha? É doido. Aqui é o Jota e eu também, tio Zivas. E eu sou o Neto Maru e eu não tenho nenhuma frase fraca. A primeira, né? Não tem nada a ver, mas as frases que eu lembro. Pois é, pra poder manter um nível que a galera tá puxando, né? Eu não como mais biscoito, né? Também. As frases não é tudo. Nada a ver. E no episódio de hoje, por incrível que pareça, a gente vai falar sobre desenhos animados. Eita porra, nada a ver, né, com as aberturas dos caras. Uma coisa que eu acho interessante desse negócio de, não, vamos fazer a abertura com frase, não sei o quê. O cara ir pegando o tema, né, não sei o quê. Ora, mano, se o cara já viu o título do programa ali no download, mano. Que abertura, mano. É mesmo, ele fica só esperando se a frase vai ter a ver com o título, né? Se fudeu, se fudeu, que não tem nada a ver. Vamos pro e-mail. Correio. E vamos para os nossos e-mails, Neto, de segundo, né, de 2014. É o segundo mesmo? É, né? Se não for o segundo, é bem, é um número par, né? É, pois é. E vamos para os nossos recados semanais. Bom, como a gente falou, né, a gente tá no segundo programa do ano, a gente ainda tá querendo receber sugestões do que todos os nossos ouvintes, né, querem ver aí no Asilo em 2014, né? Sim, seja de mudança de estrutura, né, de temas e tal, ideias em geral, né? A gente acha interessante que ainda durante essa semana vocês mandem, né? Seja tema de cast, seja programa. Muita gente levantou projetos antigos, né, que a gente queria colocar, perguntaram se não vai sair o vlog sobre games online, né? Pois é, né? O Azila Quest, todo mundo pergunta. O Azila Quest é unanimidade, a gente já tá monopolizando aí uma galera pra voltar a ser, mas mandem que com certeza em 2014... Muitas das sugestões que vocês pedirem, as ideias, né, a gente vai colocar no ar, especialmente para os ouvintes, né? Exatamente. Locadora do Azila, morreu, será? Não, né? Só aqui em casa que não tá dando para gravar, mas e vai voltar, é, né? Na verdade é porque o estúdio tá em reforma, né? O cara tá começou o ano, né, e tal, aí. Pois é. Tem que reformar o estúdio, né, o negócio do brilho e tal. Pois então é. Vai dar certo, né? E o mais importante, Submarino com através do link, né, que a gente deixa aí sempre. Submarino, né, cara, é aquela história, né, a gente agradece a todo mundo que já criou o hábito, né, que se vai comprar alguma coisa online, vai lá no azileitor.com.br, clica no link do Submarino, né. É, já que a gente tá falando de desenho animado aqui, né, a gente vai botar o bannerzinho aí do box do Caverna do Dragão, né, pra galera clicar e ver. E esse box é irado, cara, é um desenho massa, né, não é caro o box. É, mano, eu tava vendo... O box dele, mano, é massa, mano. Os bichozão assim, tudo organizadozinho. O bicho é massa, mano. Todos os episódios. Vale a pena. Clique aí se você quiser rever alguns desenhos animados que a gente assistiu, né? Se você é meio coroa e quiser mostrar pros seus filhos, compre no link, né? Aí. Exatamente. E todo mundo sai ganhando, né? E se você quiser enviar e-mail, se envia pro azilacast@azileitor.com.br ou então você envia pro azileitor@gmail.com. E só lembrando, né, que em todas as redes sociais do universo, né? Do universo vivo. Se você procurar Azileitor, né, na sua paginazinha lá de buscas, você vai encontrar a gente, então curta, né, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, todas essas paradas, se você procurar pelo Azileitor, vai nos encontrar lá. Exatamente, e se não tiver a gente lá, você cria uma conta e passa a senha pra gente. Exatamente. E no, a gente tem uma novidade aqui no cast também, a versão sem e-mails agora, né? Chamei a página, né? Versão sem e-mails, os caras tudo meio tristes. Não tem os e-mails, mas tem os recados, né? Então a galera vai ter que ouvir aí os recados. Não, né? Pelo menos os recados, porque enfim, não é aqui, né? Nem TV a cabo, né? Pois é, né? Vamos para o primeiro e-mail aqui do Leonardo, 20 anos, estudante estudioso, a estudar Caruaru, Pernambuco. Pessoal do Azila Cash, sou como muitos, um clichê ambulante. Vixe, aqueles que não ouvem, que não mandam e-mail, né? Eu pensei que ele ia dizer que ele era como o José Serra, né? Sou aquele ouvinte que não manda e-mails, aí, ó. Filha da puta. O selo, né? É. Fiquei envergonhado depois daquela mensagem de voz do Júlio César aí. Já mensagem, não, isso aí tem um parênteses que a mensagem zona do Júlio César comoveu muita gente, viu, mano? É, mensagem motivacional a dele. Tu é doido. Inclusive era pra gente ter pedido, mano, pra todos os ouvintes que ouviram a mensagem do Júlio César depois baterem uma foto de si mesmo chorando, né, mano? Pois é, e mandar pra gente publicado. Ficaria até uma postagem, mas se você ainda não ouviu, né, faça isso aí. Volte no episódio anterior, né, o primeiro episódio de 2014, ouça lá a mensagem de voz do nosso ouvinte, se comove e bata uma foto chorando. E criei coragem de mandar e-mails, pelo menos um e-mail, aí, o cara, só por causa do Julião aí, né. A mensagem de voz vem depois. Vixe, já vai mandar uma mensagem de voz, né? Depois. Olha aí, mais emoção, né? Pro cara ver, né, mano? Além de ser um programa de fuleiragens extreme, já tá virando um negócio mais sentimental, né, mano? Comecei a escutar o Azila Cash por acaso. Não teve Zinobre, não teve recomendação nenhuma. Vixe. Oi, mano, como é que o cara conheceu, mano? Eu tinha acabado de ganhar um iPhone usado. Vixe, eu faria. Será que o ganhar dele é aquele ganhar, hein, entre aspas? Pois é, né? O cara ganhou, né? É. E eu escutava alguns podcasts no PC e passei eles para iPhone. Um tempo depois entro no aplicativo de podcast e procuro por um podcast novo para escutar. Vi aqueles podcasts nada a ver e pensei, vixe, vou procurar nordestino na busca e apareceram vocês, olha aí. Na verdade, ele deve ter botado melhor podcast nordestino da galáxia, né? Aí... Taria, ele botou aqui. Fiquei pasmo. O maior podcast nordestino da galáxia. Olha aí, eu sabia, velho. Nem lembro qual era o episódio. Pode ter sido o Pica das Galáxias. Só que foi cedo. Sei que sou fã há mais de 100 episódios. O cara não enviou um e-mail até agora. Não, e o pior, velho, que a gente fala assim, mas pela quantidade de ouvintes e quantidade de e-mails, mas é de se imaginar que tem bilhões de pessoas nesse estilo, né? É isso aí mesmo. Vocês estão praticamente em todas as minhas horas vagas. Faço uma universidade pela manhã e outra à noite. Vixe, é tipo um pai do Cris das faculdades nesse vídeo aí. É, meu. Sério mesmo, vocês são o máximo. Se precisarem de alguém para um episódio de revistas, podem me chamar. Revistas, né? É vista em geral. Bom tema, né? É vista caras, né? O cara é um estudante, né? Ele deve gostar de ler. Jorge Monteiro, de Fortaleza, Ceará. Ele já começa se entregando, né? Bicho tem o selo fela da puta. Mas ele já tá acostumado. Ele é que, né, mano? É, tudo bem, né? Bom, beleza, pessoal. Ótimo cast. Queria adicionar um pouco ao tema de manias. Uma boa parte das manias que a gente tem é um pouco de superstição pessoal. Tipo, aí, não andar de costas, ó. É, mano, sabe aí, que eu não sei se já contei essa história. Teve um local que eu trabalhava, né? Que eu tava subindo as escadas, né? Pra ir pra minha sala e tinha um coroa que lá trabalhava subindo as escadas de costas, né? Sim. Achei curioso. É, mano, por que é que tu tá subindo as escadas de costas? Não, mas porque de costas não cansa, né? Como é, mano? De costas. Genial. É, mano, sei lá, acho que é por causa da mecânica do corpo. O cara subindo de costas trabalha uns músculos mais fortes. Eu sei que eu vi assim e fiquei curioso. Se você tiver dúvidas, amanhã suba a escada mais próxima de você de costas e teste, né? Sandália emborcada, né? Pra quem não sabe, emborcada é de cabeça pra baixo. Não, isso aí da sandália de cabeça pra baixo é pra mãe não morrer, né? E o cara desemborca. E isso aqui é uma parada séria, sabe? Eu conheço pessoas altamente céticas, não acreditam em Deus nem nada, mas na sandália emborcada o cara fica meio temeroso, né? Isso aí é foda mesmo. Tem aquela de pegar algo de cor verde quando alguém falar a mesma coisa que você. Vixe, isso aqui era clássico, né? Quando o cara era criança. Eu sei, se o cara não pegar no verde, o cara fica com dor de barriga, né? Que o pessoal diz. No entanto, com o tempo e com o vivo, a gente é contaminado com as manias das pessoas que estão ao nosso redor. E com isso, recebi algumas manias / superstições de amigos. Como toda vez que eu vi uma ambulância com a sirene ligada, eu tinha que fechar uma das mãos e deixá-la fechada até escutar uma buzina. Eu nunca vi essa parada. Como é, mas isso aí? Ele ouve uma sirene, ele fecha a mão. Sim. Aí ele só para de fechar a mão quando ouve uma buzina. É isso, você deve ter visto algum episódio do Chapolin, é isso aí. É, isso aí parece enredos de filme do Jim Carrey, né? Pois é, né? Bom, coisa que pode ocorrer em pouco tempo ou demorar muito. E fazer isso em parada de ônibus é bem mais complicado. Pra eles pegar o dinheiro pra pegar, bicho, isso aí é mesmo. Ó. É, isso aí. Porque às vezes o cara é destro, né? E sem querer ele fecha a mão direita. Ixi. Aí o cara tem que fazer traseira, né? Putaria. Bom, ainda bem que não tenho mais essas manias. Contudo, tem ainda uma outra, que é de que toda vez que estou andando, se ver alguém mais rápido querendo ultrapassar, eu acelero. Essa daí é massa. Essa aí é massa mesmo. Essa daí é a lei dos transeuntes, né? Se alguém tentar ultrapassar, o cara tem que fechar, né? Isso aí. O cara dá aquela aceleradazinha de passo, né? É, isso aí que é clássico. Mano. Agora, se os dois caras tiverem a mesma mania, aí os caras correndo... Aí só o mais forte viverá, né? Vou parando por aqui, pois já estou vendo que falei loucuras demais. Até então tá tudo dentro do script, né? Que... É, pois é. Tá normal. Bom, não chegou a ter histórias emocionantes ou com alguma reviravolta de explodir a cabeça, né? Mas o bom dos e-mails é isso, né? Histórias do cotidiano que o cara pensa que é só ele, mas deve ter algum ouvinte que tenha o tique, né? E da mão fechada, né? Ian Wellerson, 19 anos, Piuma, Espírito Santo. E Piumazão aí. Piuma. O bicho já enviou alguns e-mails, né? Passado aí. O bicho se livrou do selo. Ele pediu aqui pra divulgar o site dele, o www.nãopera.com. Tem um link aí embaixo. Bom, vamos às manias. Tenho uma mania, se é que isso é uma mania, que ele diz aqui. Um certo momento estou sem nada pra fazer. Como é... Isso é normal, né, também. O massa é isso, né, que em algum determinado ponto da história o cara é um ser humano normal, né, antes de... Começo a imaginar um cubo em um local todo preto. Ixi. Certo. Certo, né? Normal, né? Até aí o cara imagina um local preto. Certo. Eu tô imaginando também. Como se fosse uma sala. E esse cubo tem um lado certo que deve parar virado pra mim. E ele certo. Fica girando aleatoriamente e parando quando eu quero que ele pare. Vixe, uma mó loucura, mano. Ah, esse bicho aí deve ter poderes paranormais. Porém, ele quase nunca para com o tal lado certo virado. Vixe, mano, isso aí é negócio de dupla personalidade, mano, não, mano. Somente os outros lados, e eu não consigo parar de imaginar o cubo girando e aquela sala preta até que esse lado marcado pare virado pra mim. Caralho, velho. Deve ser uma loucura, Zona. Muito doida. Inclusive, isso aí dava um roteiro de um filme muito doido, né, mano? Começa a me dar uma agonia, vou ficando nervoso, mas o diabo do cubo nunca para do local certo. E continuo imaginando ele girando, girando e girando. Fico nisso por vários minutos até conseguir me distrair com outra coisa, olha aí. Caralho, mano, será que quando ele acerta o lado do cubo acontece alguma coisa, hein, mano? Tipo, será que esse bicho fica mais forte, cria mais espaço na mente dele? Sei lá, mas é que ele diz aqui, o caso contrário, o tal cubo fica me aterrorizando incansavelmente. Isso aí tá massa, viu, mano? Tá. Qualquer filme ou série de ficção, se tivesse um maluco que gerava um cubo imaginário, esse bicho ia ser massa, né? É. É, até dois. Porra. Se ninguém roubar a ideia dele, mas esse bicho é doideira, viu, mano? Tava fazendo um filmezão doideira com o Jack Nicholson, né? Mas quero começar aqui a pauta falando sobre um desenho aqui que eu gosto pra caralho. Ele era um dos que eu mais gostava ali na época que eu era pequeno, infante ali. É o Fantástico Mundo de Bob, vacho. Isso aí era massa, mano. Bob era cearense, viu? Bob era cearense. Era mesmo. Cabeça bem grandona. Bicho, nunca enganou ali. Chata a cabeça do cara, viu, mano? Caralho. Aí tinha uma porrada, tinha o tio dele, né? O tio Ted, que era um maconheirozão foda, né? Vixe, mesmo, o tio Ted, eu não me lembrava, não, mano. É a hora do cafuné, né, bicho? Caralho. Caralho, uma hora do cafuné, ó, tá aí que eu não lembrava dessa parada. Certo, ele tinha um pai dele também, Jô, que era humano, né? Era o único humano do desenho inteiro. Que não, ele era só na abertura, né? Que ele era humano ali, aí depois ele virava o desenho, né? Ah, muito bem. No desenho mesmo ele não, só na abertura. O que eu achei mais foda foi o episódio que o Bob assiste Sexta-feira 13 pela primeira vez. Ixi, mas isso é fácil demais, velho. Eu nem me lembro desse aí. Cara, é aterrorizante esse episódio, cara. Ele fica todo tempo tendo pesadelo, porque o cara tem uma imaginação fértil, né? Então ele fica todo tempo achando que o Jason tá perseguindo ele, cara, o episódio inteiro. E é um dos mais marcantes que eu tive, que eu assisti, cara. É massa isso aí. É aterrorizante, mano. Velho. O Bob, eu acho que ele é a versão anos 90 dos Muppet Babies, né? Porque os Muppet Babies eram o mesmo esquema, só que era imaginação coletiva, né? Caralho, cara, mas, Muppets Babies, ele era foda demais. Mas Muppets Babies, cara, era legal, mas, cara, o Bob era muito mais foda, cara. Na moral, velho. Tu acha? É porque tu não lembra do Gonzo, bicho. Cara... É. O Gonzo? O Gonzo era show demais, mano. Acho, eu lembro do Bob, acho que esses bichos estão viajando, e eu assisti, já tava um pouco mais velho, eu acho. E eu assisti, cara, e eu achei legal do mesmo jeito, cara, porque é divertido, entendeu? Você vê o modo como ele vai pensando nas coisas. Os episódios são muito bem bolados pra usar a imaginação dele, cara. Eu achei isso muito massa. Eu me lembro que um episódio que me marcou, que só uma porra ali do Fantástico Mundo de Bob, foi o episódio que o tio Ted morre, mano. Esse bicho morre, cara? Eu nem lembrava desse aí, mano. Era o tempo áureo do Bom Dia e Companhia, né, mas esse desenho aí passava ali. Não é, mano. Antes desse negócio do Yudi, né, Yudi, já. Cara, mas Yudi é muito depois. Mesmo, cara. Tentaram botar uma lourinha gostosa, tentaram... Como é o nome dela? Era... Era Eliana, não, mano. Não, mano. Era Eliana, não, mano. Era aquela mulher que depois ficou apresentando um programa de... Ah, Jacqueline, mano. Jacqueline Petkovic. É, pronto. Cara, assim, ela tentaram botar uma lourinha gostosa, aí, mano. É Eliana, né? É, só o Jota. Tu é doido, velho? Negócio dos dedinhos, né? A Eliana era do Bom Dia e Companhia, pô. Mas lá no começo, a gente tá falando que, tipo assim, depois dela é que veio essa lourinha gostosa, depois veio um casal, depois veio uma mulher e uns pivete, e depois veio o Yudi e a outra meninazinha lá. Ixi, mas o Jota assiste programa de criança. Puta que pariu. É uma autoridade. Desde o tempo da Mara Maravilha, mano. Falando, o cara puxou a cronologia inteira, mano. Os caras pensam que a gente chama o Jota só de putaria, ó. As cinco eras do Bom Dia e Companhia. Isso é o que chamava um pouco mais a atenção, mas era a loirinha mesmo. Porque eu acho que a TV Colosso não tinha muita audiência, né? Não, mano. TV Colosso só gostava, Colosso. Até hoje o nego lembra da TV Colosso, mas... É, velho. A Lorinha é a Lorinha. A Eliana era melhor que aquela cachorrona lá. Cachorrona. Dependendo do contexto, pode ser ofensivo pra ela, né, cara? É, mano, não era nem na época dos funk que os caras estão falando das cachorronas. Muppet Baby ali era massa demais, mano. Tu é doido? É, o Muppet Baby pra mim foi um dos mais marcantes, assim, na minha infância, porque ele tinha esse lance, né, de sempre... o esquema das imaginações dele misturar com filmes, né? É, e o episódio do Star Wars, mano. É, o que vai se repetir era Star Wars, cara. Eles eram viciados em Star Wars. E isso até se perpetuou e até em outras mídias, né? Como quadrinhos, os Trapalhões. Lembra dos quadrinhos dos Trapalhões que faziam os desenhos animados? Eles também brincavam com isso. Tinha essa pegada meu Muppet Babies também, cara. Agora, uma coisa que comigo aconteceu, não sei se com vocês aconteceu também. Eu conheci o Muppet Babies muito antes do que os próprios Muppets. Sabia nem que existia essa porra de Muppet. Só conheci o Muppet Babies mesmo. Aí depois foi que eu soube que nos Estados Unidos é que é famoso pra caramba, né? Os Muppets. É, eu acho que eu conhecia mais por causa dos filmes ali que passaram, que são uma porra os filmes do Muppet. Mas os filmes até hoje, galera, eu tentei assistir. Não dá não, viu? Os filmes não dá não, velho. É também, cara, tu tá querendo assistir uma coisa infantil, velho, nessa idade, mas achei que não vai dar certo, claro, mano. Mas eu acho que se o cara assistiu o Muppet Baby hoje, mano, o cara ainda. Não é, velho. O único desenho não, desses eu antigos. Do filme, pô. Como não é, velho? Legal até hoje, o desenho é legal até hoje. É foda, mano. Não, mas você tá maluco, cara. É, não é bom, cara. Sério mesmo, eu vi um dia desse, cara. Não, o desenho, mano. O desenho, cara. Pelo menos eu pessoalmente não gostei, cara. O único desenho desses que eu revi e gostei foi o Bob e o Doug, cara. O Bob e o Doug eu revi é muito foda, mano. Doug é show de bola. Doug antes de ir pra Disney. Doug só da Nickelodeon mesmo. Sim. Eu não sei, cara. Mas acho que é porque a gente assiste. Eu, por exemplo, se eu assistir novamente, eu digo que eu não tenho a opinião do Jota aí, não. Acho que é massa ainda, mano. Eu acho que o cara assiste um desenho do Muppet Baby já vai pensando putaria, mano. É mais difícil só, né? É, gonzo, né? Não sei o quê. O cara pensa logo que é negócio de duplo sentido, né? É mesmo, porque se a gente inverter a cabeça do Gonzo, botar de cabeça pra baixo, realmente. Mas eu acho que os pivetes hoje em dia devem assistir isso aí ainda, ó, cara. Agora o Zivaldo falou um negócio interessante, porque quando eu era novo, eu assistia a TV aberta, né, e tal. E os melhores desenhos, a negada dizia que passava na TV a cabo, né? Porque tinha um canal que era desenho animado 24 horas, né? Chique, isso aí é um sonho, né, mano? Cara, tu é doido, mano. Porque antiga, hoje em dia que tá ruim mesmo, né? Que não passa mais desenho animado em canto nenhum, né? Porra, os desenhos animados da TV a cabo, cara, são muito ruins, cara. O único lugar que passa desenho animado decente, macho, é na internet, macho. Você vai lá e procura Mundo canibal, né, Mundo canibal. Não, cara, porra. Mas vai... tinha uma época, não, mas tinha uma época. Mundo canibal agora é na televisão mesmo. GG ali. Mas tinha uma época que os desenhos de TV a cabo dominavam, né? Porque o Network era fechado. Ah, e os desenhos dele não foram pro SBT, que era Vaca e o Frango, sim. O Laboratório de Dexter, né? Até foram, cara. Foram pro SBT sim, mas foram bem depois, cara. Isso, bem depois, isso mesmo. Na época da TV a cabo, eu só me lembro é do Dragon Ball Z, velho. Que era 18, tá... era 18 e 9 episódios na frente, cara. Quando a gente tava assistindo a saga do Freeza, a galera, o céu, não sei o quê. Eram 18, 19 episódios e dava quase um mês na frente, cara. Era muito, muito mais longe. O tempo que começou a saga do céu aqui, lá o céu já tava quase na última forma. Você já tava no Majin Buu já, me achei aqui no terminal do céu ainda, mano. Hoje em dia eu acho foda porque na TV a cabo, mano, passa um desenho decente ali, mano. O cara olha assim, é só. Agora é só negócio de Monster High, né? É só negócio de desenho do Lego, mano. Macho, o quê, mano? Desenho do Lego, mano, viu não? Mano, pau que rola. Porra, isso. É mesmo, essa merda. É tipo, parece um comercial gigante do Lego, né? É. Eu tava vendo um dia desse mesmo assistindo, acho. E é muito ruim, cara. É absurdamente ruim, cara. Não, peraí, mano. Esse negócio de Monster High é um desenho? É, de umas monstrinhas lá, um negócio. Isso aqui é negócio de capa de caderno, mano, pra mim. Sabia que essa porra era desenho, não. Realmente tá decaindo mesmo, viu, mano? É um cara antenado, né, meu bicho? Mas nessa época tinha um desenho que passava, que era o Heavy Gear. Vocês lembram? Acho que é Heavy Gear o nome. Que aqui no Ceará, ele passava na Globo, só que ele passava... Na hora que passava aquele programa velho chato do meio-dia na Globo... Ah, isso aí dava uma raiva muito grande, ó, macho. E, cara, ele passava, macho, na Fox Kids, cara. Era muito massa, que é um desenho que ele é tipo... Ele é 3D, que é como se fosse... Quem já jogou aquele joguinho do Nintendo Estratégia, que são os robôs? Mario. Não, não é Metal Warriors, não. Que tá até tendo PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation... Front Mission. Front Mission. Quem jogou Front Mission, macho? É tipo Front Mission, macho? O desenho, não, eu gostava muito do desenho 3D, o 3D que eu gostei mais e que eu assisti mais até hoje, eu não sei se vocês lembram, que foi o Beast Wars. Caralho, Beast Wars é Transformers, porra. Pois é, que era os Transformers, só que era em formato de animal. Pois é, pra mim foi um dos melhores desenhos 3D que eu assisti até hoje, aí, foi o Beast Wars. Passava na Record, né? Passava, passou um e fez maior sucesso, dois passou, aí eles botaram um horário muito escroto, porque era uma vez que passava por semana, dia de sábado, ninguém assistia essa merda. Era putaria na época do Beast Wars, que o cara ia falar o que era, né? Ah, mas o que é o Beast Wars? É um desenho meio filme, assim, parecido com 3D, assim, o cara não sabia dizer o que era muito bem, assim, né? Agora, o Beast Wars, eu me lembro que foi uma febre, mano. Eu acho que ele passava, tipo, na mesma época do Pokémon, né, e tal. Sim, o bicho, é isso que eu tô falando, tipo, se o bicho é um sucesso desgraçado, eles quiseram ganhar um dinheiro maior em cima do 2, que teve o Beast Wars 2, né? Só que eles botaram um horário que era dia de sábado, passando uma vez por semana. Ninguém assistiu essa merda. E o Beast Wars, ele tinha uma história bem bacana, mas galera tentando assistir hoje em dia, porque ele tem no Netflix, certo? Se vocês quiserem assistir, tem no Netflix. Não façam isso. Caralho. Caralho, é gráfico de PS1 pra indo pra PS2, velho. É muito ruim o 3D, cara. É muito ruim, é muito vergonha alheia, velho. Se o Beast Wars é ruim, mano, eu não quero nem reassistir aquele reboot, velho, que passar na manchete. Ixi, mas reboot aí desenterrou, viu? Mas falando em 3D, tinha um desenho que era muito mais foda do que o Beast Wars, pelo menos eu achava, e que passava em 3D. Mas que era o desenho do Tropas Estelares. Desenho do Tropas Estelares, eu já não me lembro. Isso eu não assisti, não. Essa época, cara, essa época eu já trabalhava. Ele passou na Globo, cara, uns 10 episódios no máximo. Mas é muito massa, mano. É, eu queria aproveitar aqui e falar de desenhos underground da Manchete, porque quando a gente fala Manchete, todo mundo fala anime, essas coisas. É, Cavaleiros, né? Pois é, a gente sempre fala esse tipo de desenho, né? Ou melhor, anime, né? Que a gente fala. Mas ela teve muito desenho underground, assim, que eram muito, muito bons, que era a Família Buscapé, lá com o Bacamart. Vocês lembram? Cara, mas errou bonito, hein, cara? Massa. Ficava budejando, mano. Era muito engraçado, mano. Família Buscapé. Tinha também Os Impossíveis. Você lembra? Ah, isso era massa. Nossa, demais, mano. Isso era GG. É, tinha Os Impossíveis também. Agora tinha um que eu achava virado, mano. Não sei se você vai saber o nome, que era uma família de uma porrada de chinês, mano. Ah, eu sei qual é, cara. Eu não lembro desse aí, mas era muito bom esse desenho aí, cara. Esses bichos tinham um carrozinho que acho que se transformava. Eles eram detetives, ele era detetive. É, exatamente. Era da Hanna-Barbera também. Mas Os Impossíveis também era, né? A maioria dos desenhos que passavam na Manchete era da Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera, né? Era da Hanna-Barbera. Depois, que descobriram que era um cara, né? Dois caras, né? Aliás. Pô, mas cara vai se chamar de Hanna, eu acho que não ferra, né, mano? E agora, Os Impossíveis passou no SBT, não foi já? Passou, acho, mas depois. Acho que a Manchete vendeu pra ele depois. É isso, mano? Mas isso é uma coisa que eu não tenho certeza. É um chute muito grande, porque era da Manchete esse desenho, né? É, mano, achei irado demais, ó, mano. Os Impossíveis, mano. E não podemos esquecer que era da Manchete também, que era a Corrida Maluca. Isso aí é... Os Impossíveis ali, eu achava o roteiro dele mais bem bolado ali. O Corrida Maluca era praticamente o mesmo roteiro, mano, todas as corridas, mano. Vou falar agora... Mas aí naquela época... Porque tu também gostava de Cavaleiros e nem reclamava, né? Vou falar agora de um desenho underground também da Manchete, que eu acho que o Jota não conhece, só quem tem quase 30 anos é que lembra desse desenho. Oh, é. Que é o desenho do Coisa. Vocês lembram do desenho do Coisa? Que era um cara que era bem magrinho, que tinha um anel. Quando ele batia os dois anéis, eles se transformaram no Coisa. Caralho, mas... Vocês lembram? Isso aí não é do meu tempo, não, mano. Vixe, meu irmão, estiquei demais a bala dele. Mas eu só lembro do quarteto, ó. Mas é o Coisa também, bacana, não desenho? Ó, outro filmezão antigão. Filme não, desenho, né? Antigão, que também era da Manchete. Era o desenho dos Jackson's 5. Vocês lembram desse aí? Esse eu lembro. É antigo pra caralho, viu? É antigo mesmo, né? Tá doido. Esses todos aí que você tá falando é da Hanna-Barbera, né? É, da Hanna-Barbera. O que subiu na face da Terra, que era da Manchete também, era a Formiga Atômica! Vocês lembram da Formiga Atômica? Esse passou até um dia desse, macho. Duvidar ainda do passo na... Não, no SBT, mano. Não, um que eu gostava ali, que passava na manchete, era o Hong Kong Fu, mano. O bicho era muito massa. Era muito bom. Esse eu não sei qual é. Esse aí era um cachorro que era faxineiro e eles transformavam no Hong Kong Fu, cara. E aquela música Kung Fu Fighting tocava na abertura dele, a música lá. Esse desenho é conhecido, cara. Eu conheço o personagem, mas eu não lembro do desenho. Ele era tipo um repórter, né? Uma parada, um faxineiro, né? Uma parada. Era um faxineiro, ele era apaixonado lá pela repórter lá. Aí eles transformaram no Hong Kong Fu. Ele entrava dentro da caixa de arquivo morto pra se transformar. Aí saía tacando porrada em todo mundo. Quem nunca tentou entrar, né, dentro de uma caixa de arquivo morto. Vou falar de outro classicão também da manchete, que ninguém lembra, que é o Zerculoides. Em algum lugar do espaço vivem os Zerculoides. Zok, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Gloop e Glip, capazes de adquirir em múltiplas formas. Conzandor. Sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Mas isso é irado, mano. Mas tem um canal de televisão aí no interior, mas esse bicho é todo underground, rede TV, eu acho. Só pega, acho que no interior aqui do Ceará. Ele passa esses bichos tudinho, mano. O Hulk, Herculoides. Ah, beleza, eu sei qual é. É anime. É tipo a TV Universal, alguma parada dessa. É um canalzão underground que só macho, ele só passa essas relíquias, mano. Um dia desse eu tava assistindo Herculoides e Johnny Quest, ó. Caralho, meu putaria. Só que na minha mente, mas antigamente o Johnny Quest era mais massa, mano. Eu vi assim, vixe, mas o Johnny Quest é o bicho irado, não sei o quê. Chocado que os Herculoides era pra ser tipo uma versão do He-Man, só que mais, sei lá, no passado, né? A parada dessa. Ah, não, mano, tem certeza. Esse aí é outro, cara. Esse é a cara do He-Man, né, vai? Então... Mas parece, mano. Porra! Os Herculoides eram tipo seres mutantes, cara. Eles eram tipo monstros mutantes, entendeu? Cada eu um também tipo... acho que tá mais pra essa pegada aí de... É. O que tu tá achando que é parecido com... Scrotiters. Não, mas ele é parecido pra caralho, macho. Ele é a cara do principal, mano. É que os traços é parecido, mano. Foi meio mesmo desenhista, foi, né, mano? Ah, é. É por isso que... É o mesmo motivo do Chrono Trigger parecer com o Goku, né, cara? O principal. É, mano. O Chrono é a cara do Goku, mas é porque é o mesmo desenhista. É. Um dragão ali que parece... Um dragão parece um Charizard de meio torto, assim. É porque ele é o Charizard, então, cara. Ninguém gosta dele também. O outro é o rinocerontezão, o triceratops, sei lá. O bicho é... Putaria, parece que ele não tá gostando muito ali de estar nessa equipe, mano. O bicho é todo meio putão, assim. O cara todo de puta, assim, o rinoceronte. Puxa, mano, bando de baitola isso. Mas ele era o mais foda, mano. Não, o bicho era o mais porradeirozão, mano. Porra, geralmente o puto da equipe é o que é o mais forte, mano. Pra vocês ficarem ligados aí, antigão, o desenho teve um filme, e só o único filme com o Leslie Nielsen, que é o Mr. Magoo. Filme com caralho, Leslie Nielsen. Magu, sim, é GG. Mr. Magoo, macho. Eu assisti muito depois de velho, macho. Porque quando eu comecei a ajudar no Oz, lá no Oz era teleaula. E antes da teleaula, passava Mr. Magoo. A teleaula devia começar 1 hora da tarde. A teleaula começava, tipo, 3 horas. A gente ficava, tipo, de 1 às 3 horas assistindo Mr. Magoo e fazendo baderno na sala, macho. O tempo bom, hein, mano? O tempo bom é, pô. O Oz era foda. Aí o mesmo, cara, né? Não entrou em medicina e não sabe por quê, né? Aí não, aí o mais massa é que isso é a nota de corte do Sisu, né? Aí o cara, puta, aí, mas essa porra, 900, ó. Ó, outro classicão também da manchete, né, galera? Esse aqui era da manchete e depois foi pro SBT. E foi pra depois pra Globo. Eita, passar de manhã na Globo. É, esse aqui rodou pra um bocado de canto. Que era o desenho do Manda-Chuva. Vixe, caralho. Ah, agora o Manda-Chuva. O meu pai dá mau valor, hein? É o Manda-Chuva. É, meu pai tem cara que assiste o Manda-Chuva mesmo, viu, mano? A malandragem pura, viu, Manda-Chuva? É, esse bicho ainda tem aquela sacada de bicho. Esse plano aí do Manda-Chuva não foi bem bolado. E passando agora, assim, pra filmes, ou melhor, pra desenhos clássicos que tinha no SBT, que pouca gente lembra, Esse desenho, assim, foi bem marcante pra mim também. Que era o desenho do Snoopy, o Charlie Brown com a sua turma, cara. Era muito foda esse desenho. Eu lembro disso. Mas esse desenho passou pouco, não passou? Acho que não passou muito tempo, não. Mas passou um bocado de tempo. É porque é porque eu lembro que eu assisti esse desenho, mas eu assisti poucas vezes. Eu não lembro. Ele passou no fim dos anos 80, iníciozinho dos anos 90, entendeu? Com o Charlie Brown. Não, não. Ah, então é por isso que eu não assisti. Porque eu acho que eu devo estar assistindo algumas das reprises dele, mas ele não passou muito, cara. Só uns 10 anos, mano. Só 10 anos. Ele e a Pantera Cor-de-Rosa, que tinha o desenho dela também. Pô, que... a Pantera Cor-de-Rosa, macho, passava junto com o Mr. Magoo, mano. A Pantera era legal, pô. A Pantera Cor-de-Rosa era legal. Porque ela era aquele tipo esperto, mas ela. Você via. E ela nunca falava nada, o desenho todo. Você via que ela ia fazendo gestos assim, sabe? Que você vai dar merda. Era muito massa isso. Não, mas cara. Ela falava, não falava, não? Falava, não. Não abria a boca, não. Se ela falou, acho que era depois. A talvez não fazia nada, ficava só na dela ali. O desenho do Snoopy, ele também era desse jeito, né? Nesse estilo da Pantera. O Snoopy nunca falava. Mas o Snoopy é que não falava, mas os amigos dele falavam. Ou também que não falava era aquele o passarozinho do Snoopy, como era o nome dele? Woodstock. Woodstock não falava porra nenhuma, só fazia piar, macho. Caralho, passarinho chamado Woodstock. Woodstock era foda, mano. Passarinho, até dois. A pessoa chegando lá, tocando lá de Zeppelin, ó. Passarem lá, subindo lá de Zep. Uhul! Desse eu assisti o Natal da Pantera Cor-de-Rosa, que tem no Netflix hoje. Mas é a Pantera Cor-de-Rosa clássica, que é muda, ou é a Pantera Cor-de-Rosa que falava? Que eu não curtia muito. Porque depois teve a Pantera Cor-de-Rosa que falava, mas... Essa daí que eu assisti do Natal é muda. Ali. Vocês lembram de um desenho antigão que passava no SBT, que eles juntavam vários heróis, só que esses heróis, eles nem eram Liga da Justiça, nem X-Men, nem Vingadores, eles se chamavam os Defensores da Terra, que tinha o Mandrake, tinha o Eita, o Fantasma, caralho. Mas qualquer coisa que tiver o Mandrake é antiga, viu, velho? É que pariu. Tô vendo aqui, velho. Tem um fantasma, velho. Fantasma. Caralho. É muito pai, ó, mano. Fantasma. Ei, mano, os caras vão contratar o Mandrake, mano. É qual corra, não, mano. Na época o Mandrake só perdia pro Doutor Estranho, mano. É, o Mandrake que faltava magia real, cara. Acho que o único fantasma ali que eu respeito é o Mussum ali. Mussum de fantasma ali, melhor. Mas eu ouvi falar que as HQs do fantasma são boas, né? Mas, foi muito com a cara desse vídeo. Eu ouvi falar, alguém me contou. Tem outro desenho também, Underground do SBT. Eu não vi, mas minha filha de número 2 viu, né? Viu, João? Esse aqui vai ser o desenho Underground. Tem um desenho também Underground do SBT, que esse, galera, eu não consigo lembrar o nome. Mas eu vou descrever aqui pra vocês lembrarem. Era de um cara que ele tentava procurar o pai dele, que o planeta tava todo dominado por plantas, só que quem criou isso aí foi o pai dele sem querer, aí o planeta se tornou tipo um apocalipse, onde as plantas criaram vidas e destruíram quase toda a humanidade. É quase o Blue do Submarino B6, só que em desenho, né? Esse desenho era bacana pra caramba, cara, e eu esqueci o nome dele, ele passava no início dos anos 90 no SBT. Cadillacs e dinossauros? Não, né, cara? Isso aí é a card, pô. Ô, putaria, Cadillacs. Agora esse aí. Vou falar de um classicão que ninguém lembra, que passava muito no SBT, que é antigão, O Pequeno Príncipe. Vocês lembram dele? Era eu tinha raiva, mano, esse aí. Cara, todo mundo conhece, então ninguém gosta, mano. O Pequeno Príncipe, eu acho que foi o primeiro desenho que eu vi que era que o personagem principal era afeminado, cara. Que ele era muito afeminado, o Pequeno Príncipe. Quando passava, o cara ficava putão, né? Fila puta, era assim. Não, tinha um também que eu ficava assim, era com um cavalo de fogo, mano. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Eu tô louco. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eita, velho. A Vale de Fogo também era chatinho, que são, porra. É, mano. Era muito gay, mano, aquele desenho, mano. Cavalo de fogo. O cavalo de fogo, cara, é muito tosco, porque o pai dela sabe que ela viaja, que faz não sei o que, e caga fortemente pra isso, né, mano? É. Completamente liberal. É muito doido. Ele falava, né, o cavalo? Ele falava, claro que ele falava, mano. Essa era a parte boa, ela tava o cavalo falando, o pai dela tava nem aí, ou seja, ela é esquizofrênica, né, cara? Fala ali, falar com a voz onda grossa, né? É, não sei o que, velho. Ixi mesmo. Quando vocês eram crianças, vocês gostavam mais da punk, o seriado, ou da punk, o desenho? Seriado. Eu gostava dos dois, né? Eu gostava mais do seriado. O seriado ali era mais ação, né? Eu gostava mais do desenho, pô. O desenho tinha o Gloomer. O Gloomer. É, Gloomer, né? Tinha poderes mágicos e tal, era bem bacana. Não sei se é bom hoje em dia, né? Que eu nunca mais. Ah, hoje. Com certeza não deve ser, mano. Agora tem um desenho que passava na Globo, mano, nessa época aí da punk do Bob, que era um desenho que eu chamava do desenho do Macaulay Culkin. Ah, eu lembro desse aí, cara. Que era um menino, um lourinho, que tinha uma luva de boxe que ele fazia os desenhos. Luva de beisebol, era de beisebol, cara. Ele tava com a luva assim, e fazia um pedido. Fazia eu lembro. Era até baseado num filme dele, né? Não? Tinha um filme. Era baseado no Esquecer de Mim, mas só que não tinha esse lance de esquecer dele, né? Ele usava a luva e a luva sempre criava, devido aos desejos dele, criava a realidades alternativas muito doido que eu tenho certeza que era do Esqueceram de Mim, cara. Que eu acho... Era do Esqueceram de Mim. Era baseado. O nome é até parecido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí. É porque quando disse que era Esqueceram de Mim, é porque eu. O character design era baseado no Macaulay Culkin, né? Mas Esqueceram de Mim. Era baseado no Macaulay Culkin, mas acho que não era Esqueceram de Mim, não. Acho que era outro filme dele. Como era o nome dele? Esqueceram de Mim mesmo. É o desenho, porque tem outro nome. É Esquecer não sei de quê. Deixa eu ver aqui. Tô procurando aqui. Desenho assim que lembra o Macaulay Culkin, só lembro do Riquinho, ó, mano. Cara, é o desenho dele. Achei que é Perdido nas Estrelas, ó, o nome do desenho. Ah, Perdido nas Estrelas. Nada a ver, né? Esqueceram de Mim, Perdido nas Estrelas, é a mesma coisa. Esquecido é perdido. O dublador dele era o Macaulay Culkin, alguma coisa assim, que todo mundo relacionava com o Macaulay Culkin, mano, esse menino. Era baseado nele, pô. Era baseado nele, era dublado por ele também, o desenho. Por isso. Eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que tem cenas que o Macaulay Culkin aparecia no início do desenho e tudo, e depois virava o desenho no decorrer do... Eles vieram plagiar o Bob, foi? Você tá confiando com aquele outro filme dele. O que tinha, velhinho? Ali que eu ficava com raiva era os Ursinhos Carinhosos. Ah, mano. Mas os Ursinhos Carinhosos teve uma coisa que nenhum outro teve, Carinhosos era muito fofo. Não, mas é porque o Ursinhos Carinhosos, ele foi o primeiro desenho que eu vi no último episódio, eu acho. Porque nenhum outro desenho eu tinha no último episódio, e os Ursinhos Carinhosos tinha. Caralho, o último episódio. Eles morriam. Não, cara, é que eles conseguiam derrotar lá a vilã. Era um vilão, mano. Era uma mulher. Era uma mulher, né? Que era. Era o coração gelado, mano. Ei, mano, se a gente parar pra pensar, os Ursinhos Carinhosos era bizarro. Não. Era tipo uma religião. Eles eram tipo uns anjos que quando via alguém sofrendo, eles desciam. Aí tacava uma rajada numa barrigada, que saiu uma rajada da barriga deles, pra fazer a pessoa ficar feliz. Ele induzia a pessoa a ser feliz. Seja feliz, né, cara? Era bizarro. Seja feliz à força. Mas, então eu confundi. Tem algum outro episódio que eles vencem uma... Que eu vi o último episódio, mas não, eu jurava pra mim que eram os Senhores Carinhosos. Que era uma bruxa, que ela usava uma gola alta, com a roupa escura. Que o talento do episódio, os caras estão carregando ela e derrubou ela na água. Xima, carregando isso. Deve ser o Cavalo de Fogo, mano. Não, acho que não é Cavalo de Fogo, não. É um desses desenhos mais bestinhos, assim, mas eu não consigo lembrar qual é. Eu jurava pra mim que era os Senhores Carinhosos. Agora, se você tá falando... Agora tu falou que é o Coração Gelado, realmente não era esse. Agora eu me lembro, mano, que tinha um desenho, sou doido pra descobrir que desenho é esse, mano, que passava na TV Cultura, que era meio mal desenhadozinho, mano, de umas criaturas que tinham um narigão e vivia numa cidade tipo de cristal, uma coisa assim. Xê. Smurfs, né? Isso aí era uma cidade tipo dos sonhos, será? Que é tipo um... Porque tem um desenho que eu não me lembro o nome, que era tipo uma cidade dos sonhos, aí tinha um lance de cristal e tudo. Eu acho que era essa daí, Machá Virada, esse desenho, quando era novo e tal. Ah, não sei qual é, que tinha um demôniozinho azul, né? Pronto, é esse aí mesmo, ó. Isso aí eu não lembro, não, isso aí tem que esticar o capa baladeiro pra lembrar. O demôniozinho azul? Era os gárgulas, não? Eita porra, nada a ver. É, mas esse desenho aí do Gárgulas, na época eu achava um desenhozão irado, mano, porque apesar de ele ser americano, ele tinha um roteiro bom, mano. Sim. Vocês não se lembram não? Então dava pro cara acompanhar como se fosse um anime e tudo mais. Sim, é, parece ele tinha os episódios dele eram meio contínuos, né, assim. Era tipo anime mesmo, né, que o cara vai assistir, né, acompanhando a história. Agora, um que eu achava irado, mano, que ele é contemporâneo dos Gárgulas, é aquele, os Hurricanes. Vocês se lembram desse? Não. Vixe, mesmo. Hurricanes, mano, que era um timezinho de futebol muito louco e tal. Não lembro. Tô tentando lembrar aqui com a. Tô tentando lembrar aqui com a ajuda do Google. Nossa, desenho animado SBT, os Hurricanes. Xi, mano, não sei não. É uma porra, velho. Não sei. O que tu tava falando antes, hein? Aqui apareceu, quando eu fui procurar, apareceu assim: desenhos obscuros do SBT. Aí apareceu. Os pequeninos. Apareceu os cãezinhos do canil. Xila. Apareceu esses Hurricanes. Apareceu o jovem Robin Hood. Caralho, velho, isso aqui não lembro. Os cãezinhos do canil não era aquele que tinha episódio que caíam, os caras andavam, corriam e ninguém acordava a porra do gato. Aí caía um grampinho daqueles da fralda de um dos cachorros e acordava o gato. Caralho, eita porra. Ei, mano, tu não se lembra dos Hurricanes e tu se lembra de detalhes de um episódio do Cãezinhos do Canil? Foda, né, mano? Que pariu, mano. Mano, a minha memória não é muito seletiva. Ela vai pra onde ela quer. Aí é foda, né? O que apareceu aqui obscura é os cowboys de Mumeza, que eram um desenho de cowboys, sendo que todos eram facas, bois. Eles eram bois, né? É. Puta, os cowboys eram bois, mano. Era bizarro. Os cowboys de Mumeza, o nome. A abertura, assim, é sombra dos cowboys vindo, assim. Aí o cara, vixe, tipo, desenhozão de cowboy irado, ó. Aí aparecia o reflexo dos bichos aí. Um monte de vaca, boi, e o cara, vixe, meu irmão. Putaria, né? A cabeça do cara explodia, né? O cara... E o invocado que é touro, que monta em cavalo, mano. Era bizarro demais, mano. Um touro montando no cavalo. Um touro em formato humanoide montando no cavalo. O que é, velhinho? Você lembra do desenho que inspirou a fazer a animação Carros? Que é Carros e Motocas? Vocês lembram? Passaram na maquete? Caralho, mas esse é muito antigo, velho. Se o nome do desenho era Carros e Motocas, era cearense, não era, não? Era um desenho que as motos falavam, tinham vida e os carros também. Agora, não, mas isso era a propaganda da Policar, mano. Policar apresenta Sujinho e Polidinho. Sujinho vivia reclamando. Era um carro muito infeliz. Ninguém gosta de mim. Todos me olham com desprezo. Um dia, Sujinho encontrou um carro diferente, todo limpinho. Olá, amigo. Que cara é essa? É que eu sou assim, sujo e feio. E por isso, vivo desprezado. Isso não é problema, rapaz. Eu também vivi assim até que descobri a Policar. Policar? É, lá eles dão polimento cristalizado, um ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho em folha. E Polidinho levou o amigo até a Policar. Procuraram o George e foram prontamente atendidos. Quando o Sujinho saiu, estava tão Polidinho que precisou trocar de nome. Polidinho e Polidinho ficaram ainda mais amigos e rodaram felizes para sempre. Uhul, oba! Puta, eu queria aparecer isso aí mesmo, cara. Era do Polidinho. Não, mano. Na minha mente foi o Sujinho e o Polidinho mesmo. No Google apareceu isso aí mesmo, viu? É Carangos e Motocas, né? Não? Ah, Carangos e... Pronto, Carangos e Motocas. Ah, por isso. Né? Os carros parece que tinham rivalidade. Na verdade, as motos eram vilãs. E os carros eram os mocinhos. E as motos sempre queriam foder os carros. É, Gusi Valdão, velho. Sempre querem, né? Até hoje. É a lei do trânsito, compadre. Eu putaria. Não, mas a gente se sobressai ali. Eu sou motoqueiro, compadre. Eu sempre tento sobressair em cima dos carros pra passar no trânsito. Vamos pro Samurai Jack! Samurai Jack do Cartoon Network. Tá aí, ó. Sabia que eu não gostava muito do Samurai Jack, cara? Então o Samurai Jack é foda pra caralho. Não é que eu achasse ruim, mas tinha coisas melhores, cara. Tem muita gente que diz que não, O menino super poderoso é mó paia, não sei o que, mal feito. Aí, não, mas Samurai Jack é massa. E aí dentro, mano. Porra, mesmo... é. Coisa. Mesmo desenhista, velho. Mas, eu lembro que foi a Globo que comprou, não foi o Samurai Jack? Foi não, foi o SBT. Na TV aberta? Foi o SBT. Foi o SBT que comprou. Macho, mas antes do Samurai não. Jack, estreou um desenho que eu achei muito mais massa do Cartoon, que era As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. É o desenho que eu conheço que tem mais referência. Tem referência ao Cthulhu. Tem referência ao Puro Osso. Né, que tu diz? Ah, é, tem referência a Dunas, tem referência a 1984. Cara, é muito, muito massa, macho, o desenho. Se você for assistir hoje, por exemplo, você vai assistir o filme, macho, já tem referência a, tipo, a manopla do... Manopla do infinito. A manopla do infinito. Cara, é muito, muito massa, macho. Mas tem, tipo assim, tem de tudo no desenho, macho. Se você gosta de coisas com referência, macho, você tem que assistir Billy Mandy, macho. Porque além de ser muito engraçado, é um desenho pra criança violento pra caralho. As lições de moral são um tremendo foda. Ah, então não é pra criança. Mas é, macho. Aí é a época do South Park, aí já... Não, porque ele é um cartoon ele. Mas ele é um cartoon. Procura a serviço do Billy Mandy, é um cartoon, igual o Samurai Jack, nos Poderosa. Agora o desenhista do Samurai Jack, mano, ele se garante, mano, as meninas super poderosas. Tem um desenho que ele fez, mano, do Star Wars, a Batalha dos Clones, que é irado, mano. Caralho, mas esse é desenhado por ele, não sabia. É. Esse desenho era foda. Mas aí é igual o Maurício de Souza, aí tudo ele diz que é o que faz, né, também. É, pois é. Mas esse daí que tá falando é aquele que era uma várias curtinhas, né? De 5 minutos, mais ou menos. Não, tem os episódios grandes. Não, mas os episódios veio bem depois. Primeiro começou várias curtinhas que passavam no Toonami. Passava no Toonami as curtinhas, era mais ou menos cada um 5 minutos, depois que veio o desenho. É, eu sou o desenhista das minhas superpoderosas, Star Wars. É massa, mas a luta zona é irada, mano. Tá doido. Foda. Porque ele não mostra. Ele mal mostra Jedi, na verdade. Ele até mostra, mas ele mostra pouco. Ele mostra mais, tipo, o grupo tal foi invadir tal lugar. Aí volta e meia aparece um Jedi, que os Jedi são os caras fodão. Lutando lá no meio da putaria. A luta do Samuel Jackson com os robôs é irada. Caralho, é no deserto, né, macho? É. Essa parte... putaria, o cara diz, né? O nome do Jedi é o Samuel L. Jackson. É, mano. A versão dele animada, né, cara? E aí, vocês gostavam das aventuras de Tintim? Caralho. Você achava virado, mano. Gostava. Inclusive, eu lembro que teve uma época que passou um episódio novo, foi novos episódios, ficou assim, que foi a maior way, porra, pra assistir essa merda. Agora, não sei se vocês faziam essa relação, mano, mas eu acreditava ali que as aventuras de Tintim, mano, era o Doug Funny adulto, mano. Eu tava isso, mano. Parecia mesmo, cara. Sim, mano. Vixe, mano, o Dougzão. Passou pela minha mente isso aí, viu, mano? Caralho, mano. Ih, meu Doug adulto, mano. O bicho cresceu, virou um investigadorzão, não sei o quê. E o pior é que ele tem um cachorro também, né, mano? Falta só ali. Falei é Doug Funny, cara, eu lembrei de uma história. O meu pai tinha uma bodega, né, como a gente chama aqui em Fortaleza. Aí eu e meu primo, a gente sempre assistia o Doug, né, mano? É que eu não lembro qual era, acho que era na Manchete, que era à noite, era mais ou menos às 7 horas quando começava. Aí não era na Manchete não, mas TV Cultura. É, TV Cultura. Acho que era na TV Cultura já, é que eu não lembro. Sei que a gente tinha em torno de uns 10, 11 anos, aí a gente todo dia assistia. Aí a gente sempre pegava uma pipoca lá na bodega, né, e ia assistir. Aí nesse dia, o pai deixou a gente cuidando, tomando de conta, né, da bodega. Xé, louco, viu, mano? Aí disse que voltava já, né? Aí deu a hora, tava perto de começar o Doug Fun, né? A gente falou, ei, mano, e aí, vamos perder o Doug? Aí, vamos, mano. Né? O pai mandou olhar aí a bodega. Aí, vamos fechar esse negócio aqui, mano. Se for do negócio da família, né? Foi, fechou o pau daí, foi, assistiu o Doug, ó. Aí tá fechado até hoje, mano. O pai chegou, ó, quando viu tudo fechado, chegou lá em casa. Que arrumação é essa aí? E é o Doug. Pensei que ele ia dizer que o Doug era liberado ali. Espera aí, deixa eu assistir também, né? O Doug ali, eu acho que é o melhor desenho, mano, pra uma criança que tá entrando em fase de adolescência, assim, eu acho que é um dos mais recomendados, porque ele é bom demais, mano, tu é doido. Ele é tipo os Anos Incríveis pra criança, né, cara? É, que tinha os Anos Incríveis que mostrava também o crescimento, e o Doug tinha essa pegada de Anos Incríveis também. Era muito bom, cara. O Doug era o desenho do último episódio também, né? Que isso? O Doug, cara, o Doug depois se tornou da Disney, e eu não achei tão bacana como era antes o Doug, que era da Nick. Porque o Doug, ele foi lá pro TV Cruz, você lembra do TV Cruz? Não, sim, mas eu não lembro desse episódio do Doug. TV Cruz eu acho que era um dos melhores programas, assim, que era só focado em desenho animado, cara, e passava à noite, em praticamente horário nobre. Que ele passava, era uns 6h30, mais ou menos. Tinha audiência, viu, cara? Tinha muita audiência, velho. Aliás, nessa época, quem foi quando o SBT mais faturou? Foi quando eles fecharam o contrato com a Disney, com a Warner, foi um contrato de 5 anos. Isso. Meu irmão foi... Porrada de filme, né? É, mano. Que era de filme da Disney, da Warner, e os desenhos da Disney. Ó, mano, TV Cruz, não sei bem se chegou a ficar em primeiro lugar muito tempo, mas tinha muita audiência, viu, mano? Cara, mas passava desenho muito bom, mano. Passava Hércules, que era foda pra caralho. Passava Timão e Pumba, velho. Timão e Pumba, que era muito foda. Pateta e Max também era muito massa. Isso, também era muito bom, do Pateta e Max. Tinha o Super Patos, né? Super Patos, irmão. Era inacreditável, irmão. Era muito massa, né? Acho até hoje, mano. Não sei porque é que a galera... Já falei isso uma porrada de vez, mano. Não sei porque é que a galera nunca fez, mano, um jogo de beatmap do Super Patos, mano. É mesmo, mano. Que é beatmap total, mano. Briga de rua, assim, mano. É doido, Super, mano. Super Patos é irado. Era massa que eles tinham o time deles, cada um tinha uma habilidade especial mesmo, né? Tipo, tinha o cara fortão, tinha o cara que era o líder... Tinha a menina lá que era mais destra. A gostosa, né? Não, ela tinha mais destreza, era como se fosse tipo a mais habilidosa. Isso era muito massa, cara. O desenho era foda. E por que que não continuou? A Disney não continuou esse desenho? Porque esse tipo de desenho da Disney aí, macho, geralmente quando ele pega uma coisa que tá fazendo sucesso, que no caso eu acho que era até uma... Patos, é? Não, mano. Era um time, era não de hockey. Era um time de hockey de verdade. Será porque ele não era existia muito... Super Patos mesmo, o time mesmo. Pois é. Eu acho que era por causa do time de hockey, cara. Aí era a mesma coisa que o desenho do Hércules, por exemplo. Vendeu os direitos do Patolino, mano. Era não? Não tinha o Patolino nesse negócio não, mano. Não, o que eu tô dizendo, mano. Acho que é porque naquele tempo a Warner não quis vender os direitos do Patolino. Eles pensaram nisso aí. E se a gente criasse aqui o universo dos patos? Mas pode até ser. Mas tipo assim, é que nem o desenho do Hércules. O desenho do Hércules também era muito bom. Mas eles não continuavam. Porque era só tipo assim, vamos fazer aqui uma temporada e depois a gente para, entendeu? Acho que todo mundo quis ter, né? A máscara do cara dos Super Patos ali. Porra. Até hoje eu quero. Né? Cara, a máscara que o irmão dele deu pra ele, né, cara? Antes de morrer lá, porque agora ele é o novo líder. Primeiro episódio. Ele colocava a máscara pra ganhar a super força lá dele, né? Não, macho, a máscara dele é só pra dizer que ele era o líder, mano. Quem deu a máscara pra ele foi o irmão dele. Primeiro episódio, o irmão dele tá lá morrendo. Com a máscara. Hã? Não ganhar tipo um super poder, não, com a máscara. Acho que não, acho que a máscara vai ser puxar a liderança dele. Mas era irado, mano. Tu é doido, era foda, pô. Não, agora um programa que eu me lembro, mano, que cagava o pau nos desenhos, era puta, era o Armando Vasconcelos, ó, mano. Fala, ele era puto com esse programa que era sábado de manhã, mano. Ele era tipo um Jô Soares meio decaído, né? Assim. Ele sempre, era um Jô Soares decaído e era sempre no horário dos desenhos. Cara, é que o Armando Vasconcelos, ele dava tipo umas dicas assim de pra donas de casa, né, ali. Aí, é, não, mano. É, se eu te disser que eu nunca assisti um programa daquele indivíduo, ó, mano, em toda a minha vida. Era só 5 minutos, mano. Tinha até na rádio o programa dele. Eu tinha problema de asma, né, na época que eu era criança. Aí minha mãe... Atacava, era quando... Minha mãe ouviu a chamada do programa dele dizendo que ia ensinar a fazer um mel que combatia a asma. Aí ela, vamos ver aqui. Aí, milagroso, mano. Quando ele ensinou ali o método, aí minha mãe olhou assim e... Esse velho pau no de nada. Ele e o TV Veneno na mesma chat. Vocês lembram do TV Veneno? Caralho, TV Veneno. TV Veneno. TV Veneno, eu lembro que depois que esse boi ainda passava, mano. Passou o tempo pra caralho aí. É, a negada que tinha audiência, mano. Aquilo ali, mano. Ou não, né, cara? Não tinha mais o que passar, falava qualquer coisa. Jorge, se quiser, tu corta aí. A negada dizia que o Neno do TV Veneno, ele tinha aquele negócio de caralho, meu irmão. Vou cortar porra nenhuma, não. Tá doido. Falou, tá falado. Se tu quiser, tu corta, né, mas... Se tu quiser, tu corta, né? Mas... Caralho, mano, isso é muito pesado, como. Cara. Muito bem, asilados, o episódio ficou gigantesco. A gente vai dividir esse episódio de desenhos animados em dois. Sexta-feira, a segunda parte de desenhos animados. Fique ligado no Facebook e no Twitter.